Caneladas de Segunda, com Flávio Soares. Com o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é chegada a hora de uma avaliação do que foi o Brasileirão até o momento e o que podemos esperar nas próximas 19 rodadas. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas Caneladas de Segunda para o Ganhador.com. O Campeonato Brasileiro começou com algumas certezas. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Guinho disputaram o título. Grêmio e Santos teriam boas chances e o Corinthians lutaria pela Sul-Americana depois de conquistar o Campeonato Paulista. 19 rodadas depois, o que temos é o seguinte cenário. O Atlético Mineiro demitiu o técnico Roger Machado, contratou o campeão olímpico Rogério Micali e com um aproveitamento de 40% e 23 pontos conquistados em 19 rodadas, está hoje perigosamente perto do rebaixamento. Foram 4 derrotas e uma vitória nas últimas 5 rodadas. O Galo foi da fama à lama em 19 rodadas e com 24 pontos de distância para o líder, dá adeus à mais remota possibilidade de título. Esquece, Atlético. Título já era. Se jogar no segundo turno tudo que não jogou no primeiro, pode sonhar com o G6 e olhe lá, hein? Já vai estar de bom tamanho, já salvou o ano do Galo. Em quinto lugar, com 19 pontos conquistados e 18 de distância para o líder, o Flamengo é a Ferrari que insiste em não correr. Para piorar tudo, quando o técnico Zé Ricardo tenta ser ousado e levar para campo uma formação mais ofensiva, jogando em casa contra o então vice-lanterna, o Vitória, pela última rodada do primeiro turno, é surpreendido com uma derrota por 2-0, que deixou a torcida doida da vida, né? Os caras queriam matar o time todo do Flamengo, o Zé Ricardo, o presidente, foi uma loucura, né, do Gubu. O Flamengo e seu técnico vêm para o segundo turno ainda mais pressionados, precisando provar que o elenco não é bom só no papel. As chances de título são mínimas, mas ainda dá para chegar no G4, dá para se garantir ali num quarto lugar, terceiro lugar. Em quarto lugar, com 32 pontos, 15 atrás do líder, o Palmeiras foca toda a sua atenção na Libertadores e sabe que se perder o jogo desta quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, terá jogado fora o ano. Os 15 pontos de distância fazem muita diferença com apenas 19 rodadas pela frente. De todo modo, o Verdão deve se garantir pelo menos no G6, o que ainda vai ser considerado uma derrota pela cúpula palmeirense em virtude de todo o caminhão de dinheiro que foi gasto para a montagem do elenco dessa temporada. Gastar o que gastaram para essa temporada e não levar nenhum título vai ser difícil explicar lá em casa. 12 pontos atrás do líder, em terceiro lugar, o Santos segue fazendo o campeonato que dele se esperava. O empate contra o Avaí no domingo diminuiu bastante suas possibilidades de título, mas a equipe deve se confirmar no G4 ao fim do segundo turno e garantida na Libertadores de 2018. Tudo mais ou menos dentro do esperado para o Santos, que trocou o técnico Dorival Júnior por Levir Culpe depois da derrota de 2-0 para o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, claro. Na vice-liderança, o Grêmio segue mantendo a distância de 8 pontos para o líder. A distância já chegou a ser 6 pontos, mas dividindo sua atenção em 3 campeonatos, o Grêmio precisa decidir qual é a competição mais importante e priorizá-la. Ou então vai correr o risco de não ser campeão em nenhuma. Né? Tá chegando a hora, o Grêmio precisa decidir o que ele quer. Ele quer a Copa do Brasil, ele quer a Libertadores, ele quer o Brasileiro. Vai ter que resolver o que ele quer. As 3 aí não vai ganhar. Né? Pode ganhar uma, vai ter que se concentrar. Eu focaria na Copa do Brasil, que é a que está mais na pinta de ganhar. Mas enfim, eu não sou o Grêmio. Isolado da liderança e com o futebol cada vez mais consistente, o Corinthians é, no momento, o único time que depende apenas de si para ser campeão. Nada de combinação de resultados, ou esperar que alguém despenque. Ah, vai despencar! Ao Corinthians, basta administrar a vantagem de 8 pontos que tem para o Grêmio por mais 16 ou 17 rodadas e pronto. Campeão brasileiro mais uma vez. Flamengo, Grêmio, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, todos os pesos pesados do Brasileirão desperdiçaram a chance de derrubar o Corinthians no primeiro turno. E a pergunta que fica é, alguém vai conseguir no segundo? Porque neste momento, embora todo mundo saiba que o Corinthians está longe de ser imbatível, mas muito longe, não é imbatível mesmo, derrotá-lo parece uma tarefa acima da capacidade dos clubes que disputam a Série A do Brasileirão. E as emoções do segundo turno devem ficar mesmo para a luta para fugir do Z4. Tivesse o Brasileirão se encerrado neste domingo, São Paulo, Vitória, Avaí e Atlético Goianiense estariam rebaixados. Lutam para se manterem longe da degola o Atlético Mineiro, Bahia e Chapecoense. Com um jogo a menos, a Ponte Preta, que hoje é a 15ª colocada, pode sair dessa briga feia. Então, por enquanto, eu mantenho a Ponte fora disso até que seja realizado o jogo contra o Fluminense, que foi adiado em função do falecimento do filho do Abel Braga. Voltando ao campeonato, pior situação é a do São Paulo. Com um time ruim e uma melhora muito sutil dos tempos em que era treinado por Rogério Ceni, o time do Morumbi parece ainda não ter percebido que a sua luta hoje é para ficar entre a 16ª e a 13ª posição. Só isso. O time não tem, hoje, futebol para ir além disso. E pelo que jogou ontem contra o Bahia, parece não ter futebol nem para isso. O São Paulo terá mais 19 rodadas para fazer tudo o que não fez nas primeiras 19. Ou confirmar de vez o passaporte para a Série B. Joga a Série B em 2018, volta bonitinho em 2019. Ou fica passando vergonha, como o Inter ficou passando aí até um tempinho atrás também, na Série B, né? A Chapecoense também é outra equipe que tá doida para disputar a Série B em 2018. Nossa senhora, estão fazendo uma força desgraçada. A equipe demitiu Wagner Mancini por conta dos resultados ruins. Com o Vinícius Eutrópio, nada mudou. E apenas 3 pontos separam a Chape do Z4. Curiosamente, o Vitória, que é dirigido por Wagner Mancini há 3 rodadas e está invicto nessas 3 rodadas com 2 vitórias e 1 empate, pode, dependendo da combinação de resultados da próxima rodada, trocar de lugar com a Chape e sair do Z4. Uma justiça poética para cima do que a diretoria da Chapecoense fez contra Mancini, um técnico que assumiu um não time no começo do ano, porque sim, a Chapecoense não tinha time em janeiro, foi campeão catarinense, fez uma Libertadores digna e foi desclassificado por culpa de um erro da direção da Chapecoense, e mesmo tendo resultados ruins no Brasileirão, não era um caso perdido ou um caso de demissão. Ele tinha um grupo na mão e iria reagir. Na mão dele iria ter um desempenho provavelmente superior ao que o Vinícius Eutrópio está tendo hoje. Talvez essa seja uma injustiça que o futebol corrija. Talvez, porque o time do Vitória é muito ruim. E que me desculpem os torcedores do Vitória, mas não dá. O time é ruim demais. O Wagner Mancini tá fazendo milagre ali. Sport, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Coritiba, Fluminense, Botafogo e Vasco lutam pela mesma coisa. Uma vaga no G6 ou na Sul-Americana de 2018. E desses times, Sport, Atlético Paranaense, Coritiba e Vasco ainda podem cair e chegarem perto do Z4. Não será impossível, acreditem. E não será surpresa se de repente algum deles aparecer ali no Z4 no final do campeonato. Eles estão indo ali mais ou menos, tal, mas não estão muito seguros não. E então, neste momento, só nos resta esperar para ver o que vai acontecer no segundo turno e ir engordando o bolão para adivinhar quem vai vencer o Corinthians. E a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados. Os jogos do sábado, dia 5. Fluminense 3, Atlético Goianiense 1. Corinthians 3, Sport do Recife 1 também. Copiaram resultados, né? No domingo, na matinê, o Flamengo perdeu 2-0 pro Vitória lá na Ilha do Urubu. Vitória do Wagner Mancini. O Wagner Mancini parece que tá arrancando leite de pedra desse time do Vitória. É impressionante. No domingo, nas 4 da tarde, o Palmeiras, o time reserva do Palmeiras, vamos ressaltar isso, né? O time reserva do Palmeiras perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense. O Cruzeiro não saiu do 0-0 com o Botafogo no Mineirão. O Cruzeiro também está ali disputando com o Flamengo o título de time que mais empata no campeonato. O Flamengo estava com 8 empates e o Cruzeiro já chegou a 6. Tá uma beleza. Ainda tem o Fluminense e o Botafogo com 7. A briga tá boa para ver quem empata mais. O Coritiba venceu a Chapecoense por 2-0 lá no Couto Pereira. O Grêmio fez 2-0 para cima do Atlético Mineiro lá na Arena do Grêmio. O Bahia, num jogo ruim de doer, nossa senhora, que desgraceira que foi aquele jogo, fez 2-1 para cima do São Paulo. A Ponte Preta não saiu do 0-0 com o Vasco e o Avaí conseguiu empatar com o Santos também em 0-0. Eu sou o Batman e essas foram as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário. Se não gostou, deixe a sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ouça nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do Ganhador. Entre em nossa homepage no ganhador.com e clique no botão azul Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba nossa newsletter todas as sextas-feiras com o melhor da programação esportiva para o final de semana e também um pouquinho do nosso amor. Eu volto na próxima quinta-feira com minhas caneladas para a rodada do meio de semana dos times brasileiros. Até lá!